do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até Antraz eu peguei. Antraz, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Meu parceiro Netão, um grande abraço a você, mano Netão. Ele é líder também, dos Carroceiros Sem Fronteiras. Está aqui no circuito, um grande abraço a você. Aí, Netão, vai dançar hoje, mano? Tá lá e pra cá, bora ver, bora ver. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil vou voltar. Volta. Basta um sorriso para o sentimento. Volta bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer. Olha o parceiro Luiz, Luiz também por ali. Manda abraço no Brasil, bora Luiz, como é que é? Só eu sei dizer por que tanto te amo. Bora Falcão, bora Falcão. Basta um sorriso para o sentimento. Brota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Vida, viva por mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. Falcão Luiz Silva! É uma paixão. Paulinho, mene não! Esse é Carroceiro 100%! Quem acita a galera? É o pop som. Não esquece que a chapa é pista. Ali ao lado do corral do Diel. Tá valendo, bigodinho já foi por lá. Quem acita a galera? É o pop som. Pop som. Parceiro Danilo, velha guarda. Grande abraço a você, meu irmão. Pois não vivo sem você. Está WR Lanches. Saber aqui no circuito, sabe boa, tomando todas. Eu te amo. Um abraço a você. Que eu te amo. Bora, viajou! É tão grande minha paixão. Carroça da Saudade. Na alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. verdade. E as meninas do Litrão Conveniência estão aqui no circuito. Um abraço do Brasil. Tá ali, passeando. Me abraça e me beija. Faz com toque. Dona da noite. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar. Camaronese, o carroceiro luxuoso. De mim. Quero estar. Falcão, o grande luxuoso da carroça. Quero andar nos caminhos. Eu quero te namorar. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Faz com toque no olhar. Abraço aqui, nosso amigo empresário Rigo, rei da Dourada também, nosso amigo Márcio, um abraço a você, rei do filhote, nosso amigo André também, o Cristóvão também, tá todo mundo aqui no circuito, curtindo a luxuosa. Luxuosa carroça da saudade. E a dona da noite. Dona da noite. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. O Dani também, o Erlen. A massa também, Dani deu a toda a galera aqui. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Wellington Franzinha comandando. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. A Nália também, nosso amigo Negão. A Lene também, a Tati do Insta. Traficante. Marlone, os bagaceiro de luz, um beijo aqui. Me diga de uma vez o que eu preciso fazer, gatinha, pra te conquistar. Eu já te dei meu amor, te dei o meu coração. E parece que não vai funcionar. Nosso amigo Erlon, um abraço a você. Toda a comitiva tá juntinho com ele. Um grande abraço do Brandinha. Não consigo. Já tem Alanzinho. Se eu me entrego assim, se eu me dou pra você, por que você não quer me querer? Os meus amigos me encarnam, dizem que sou seu capacho, que você brinca com minha emoção. Mas quando a gente está na cama, nosso amor é tão sacana, nos envolve numa louca paixão. E é por isso que você, só você, é minha dona. Você me diz que é muito cedo, que não é inteligente esse papo da gente se amarrar. Eu tô pensando em casamento, e você só no momento é meio complicado conciliar. Nossas ideias diferentes, por serem tão divergentes, é que nos faz ser unidos assim. E o resultado disso tudo é que a vida nesse mundo, pra nós dois até que não. A Luísa Limpeza está na área. E você? Um grande abraço pra você. Empresária Ana Maria. E assessora de imprensa Amélia. Chegou, Aloísio, o top Jovem DJ Luxuoso. Não me importo com essa gente que vive sempre falando. Aluísio, limpeza só na manha da aranha. Se a gente vive numa boa ou se Aluísio, limpeza. Faz parte da vida de qualquer casal. Se você não quer compromisso, ninguém tem nada com isso. Eu não me importo, já estou com você. Se o nosso caso é só de cama, então o nosso amor sacana ainda tem muito que oferecer. Você me diz que é muito jovem e que essa juventude foi feita só pra se divertir. Mas quando bate a saudade, vem a tal necessidade, você volta correndo para mim. E por isso eu sempre digo que só você é minha dona, é minha dona. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite. Bora acelerando aí, ó. Quero ver se a galera vai. E dança, dança. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Vambora, embora, mano. Junta logo teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zafar. Te passa logo o estrato. Aquele passe corre, toma teu mal que vamos. Aniversário da Paulina! Vê se não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com maniçoba, falou com uma gororoba na viagem pra comer. E essa música me lembra, meu amigo Charles. De velhos tempos que ele curtiu o Ancada do Clube. Ô, oh, coisa boa! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa. Mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé. Pois salva-vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado. Agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar. Olha a panelinha, hein? A panelinha bem gelada, pois eu quero é passar. A panelinha é por ali. Aniversário do Tomásio, dois camarotes fechados, equipe Banalina, dia 11 de janeiro, vai ser maluco! Mas olha quem eu vejo. Já gravaram o vídeo, já? Filha da Teta, filhado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém. Se chama Raico Piscilone no final. Deixa de ser tão pavulagem, mudiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. A gente ia banhando em Garapé, e aí voltava a pé, e eu te botava pra gemer. Guarda, lembra, lembra aí, ó. Lembra, e lembra, e lembra. Trocamento. Amor, everybody. Amor, everybody. Se liga na vibe na segunda-feira. É minha chama. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alan. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Tony Brasil. Sua saudade é de luxo. Vou abrir uma sessão aqui pra galera ouvir esse som aqui, que é uma música que toca muito nas aparelhagens. que na verdade a gente abre a sessão, porque essa galera tá agora com gente, está juntinho com a Luciosa, e eu tenho que detonar esse som, até porque essa música é muito pai nega. Te liga aí, a Luísa Limpeza, equipe Panalina! Panelinha com a Luciosa. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da Simone também aniversariando hoje, 33 anos, meu Deus do céu. Tá de São Caetano de onde vem? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Alô, Silva da Maramanha. Essa galera é uma tremenda panela. Já vem a sequência da caixa preta, galera. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder pra poder comer na panelinha. Bora ajudar alucinado! Vai, empresário Amélia, mete ficha aí, ó! Vai, Amélia, desce a Amélia, vai, Amélia, desce a Amélia, vai, Amélia, vai, empresária! Vamos lá, Lúcio! Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta, vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Manda baixo esse sinal aí, não vai distorcer. Nosso amor não vai ter fim. Manda geral. Última vez, meu. Pressão na saudade, o Franjinha vai detonando. Vou tocar mais uma aí pra galera enlouquecer. Vai, vai, vai, vai. Bora, viajou. Pra galera sentir essa vibe aí, a Luciosa e Pantera. Quando penso em ligar pra você, escondo de todo. Luciano botou espinafre nesse gerador. Quero criar esperança. Fora, minha show! Mas não paro de pensar. A melhor segunda-feira, te liga, te liga, te liga. Meu casamento. Bora, Charles. Mas como é que eu vou me casar? Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mais Josias! Vai, vai! Na curtição, estourei logo o Xandão. Edley luta na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa dança vibe, tirinho? Sou carroceiro, eu sou da carroça. Se liga na estrutura, o vaqueiro que comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou desbolete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e as baletes não esquenta. Sou linda menina, sou desbolete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando. Segunda-feira, vibe aí, já tem lancinho no Parque Central. Esquenta. Vai, Bandeira, mexe aí, Bandeira. Olha o gritinho. Vai, Nádia. E mexe. Aí é Luísa. E mexe, mexe. É a carroça que enlouquece. Sua saudade é de luxo. Qual que é a chance marcante aqui, galera? Já tem o Box Central, viu, gente? Já! Tiriga aí! Em você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Do Wellington! Baixinho, deixa que eu dou compensa aqui, viu, gente? Não esqueço. Mulher do palco aí. Quando você menos esperar, onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por. Já são prestação. Lembrando da época dos estivadores. Na pressão na época, mano. Banda, o William Ramalho também, nosso amigo Cajuí também, Valdian, da panelinha, tá aqui, Xarimbó. E o Kaique Monteiro, galera, ainda não passou da meia-noite. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar, de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso amor. Silvio, saudade de Santa Isabel está aqui também. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. A Irley também estará. Um abraço aí do Franjinha. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. DJ Evaldo, um grande abraço para você. Está por aqui, um abraço a você, para Evaldo. Já sequência da Caixa Preta. Antes do Alanzinho, ele vai detonar. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. abraço a você, morador Van. JB de Santa Isabel, um abraço a você. Alô, JP, e você, você. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. JP, o grande fiel de Santa Isabel, considerado da carroça. Imagino você. Equipe Kit Fuga, aniversário da Danizinha, um abraço. Fernando da Cegônia, um abraço a você. Bruno e Trio, fica ligado, rapaz. Sequência da Caixa Preta. Caixa Preta. Oferecimento nbet91.com, melhor site esportivo do Brasil. E Sushi Benjamin, tudo que você deseja é só pedir. Aí, Nádia. Você vai me matar, ou então deixar louco. A minha saudade, como é que é? Com esse corpo moço. Duri também, Valena, tudo, seguidores da carroça. De quem sabe tudo, que mancha tudo. Entendo tudo o que um homem é. Empresária quer. Ana Maria. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem. Você quer e eu gamado, tão preso no seu laço. Sou um palhaço de você, moça mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo e eu que jamais pensei ser bobo. O Eagle das Marcante, um abraço a você. Estamos aqui só curtindo a saudade. O Salles e a sua franjinha. Você vai me matar, ou então deixar louco. Zeldo Mel, um abraço. Com esse corpo morto. Rafaela Rodrigues, um abraço do franjinha. De quem sabe tudo, que mancha tudo. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo o que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo e eu que jamais pensei ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Aquela saudade que você respeita, alô, alô. Você vai me matar, ou então deixa louco. Querido camarotes de número um. Você vai me matar. Aí, Salamanha, já vou por aí. Então, aquele queijinho. Louco. Bora lá, bora lá. Daqui a pouquinho, Bolinha. Vou bater os parabéns. Piscina. Quem entrega pra mim, vem provar o gosto. Na próxima segunda, aniversário da Kátia, aqui na Via Show. Entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca de conquistou um lugar no meu coração. Já sabes do quanto te quero, e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Ah, Silva da Marambaia, já tomou sua pílula azul de hoje? Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Ele chegou, Charles dos Fanáticos. Lugar no meu coração. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Empresária Amélia Garcês. Vem na saudade, reconciliação, né? Pois é. Não me deixa esperar. Virilha. Jeito, divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei. Amigo Bad Boy, um abraço. Tu é. GDA tá por ali, na ilharga. Tá só na manga. Leviana, tudo tem o seu dia. Atenção, garçom Jorge. Vamos chegar aqui com o empresário Dieguinho. Como eu me danei por você. A Leviana. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Nádia Cristina, a promoter considerada da Luxuosa. Sequência da Caixa Preta. Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se ser tão leviana? John Robbie também está na área, um abraço aí do Franzinha. Leviana, você é leviana. E aí, Netão, qual foi? Sempre será leviana. Já cansou? Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Pretinho, hein? Será que não se acanha ser tão leve? Meu Zeca. Será que não se acanha ser tão leve? Carroça da Saudade, a dona da noite. DJ Wellington. Eu fiz um mundo melhor. Carroça da Saudade. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando. Essas músicas aí, o tecladista do Alanzinho, ele gosta de ouvir e chorar. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a... Alô, Nick! Vem conhecer a nova cor da vida. Cadê o caceteiro do Alanzinho, né? Vem ver o sol se pôr. E não é de camarim. Vem ver comigo, amor, vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça. Atenção, César, não chega com o Toninho. Se entregar ao sol que vai se pôr. A dona da noite chegou. Eu disse, dona da noite. Ali do curral do Diel, você pode chegar juntinho. Camisas, copos, personalizado da nossa Luciosa. Vai ter um sorteio lá dia 25, lá no Casota. Eu fiz o melhor, fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá o homem da devada não cai na brecha, tá sozinho hoje. Crianças brincando e chamando por nós. E agora? Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. Pitos Lanches, lá você tem o melhor leitão da cidade. Vem ver o sol se pôr, vem ver o sol. Pintos Lanches, não é um lanche, é uma refeição. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você. E me recordo do nosso amor que tão... O Aloysio voltou! A lembrança que em mim ficou é tudo que restou de você. Tava suspenso. Meu amor. É. E agora é a razão porque vivo chorando. Razão da minha música. Você é minha inspiração. Quero saudade que você respeita, hein? Já começa na quarta-feira lá em Outeiro, no Migão, do 13º salário mínimo. Quero todo mundo por lá, né? A Nádia vai lá, ela e o seu maior. Sozinho no banco da praça, aonde te encontrei. Vejo os casais se amando. Quem te vê, né? Novamente penso em você. Yeah. Então eu choro na solidão. Sumiram. Sigo me contando. Estão voltando devagar. Quando escuto nossa canção, começo a te procurar. Parceiro Douglas, tem que dar valor na sequência da Caixa Preta. Está por aqui, um grande abraço a você. Internacional, hein? E agora é a razão porque vivo chorando. Razão da minha música. Clevinha Morena. É aqui só de boa. Inspiração. Alô, Hulk! E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha DJ vida. DJ Wellington Franci! DJ Wellington Franjinha. Fim de primavera, é quase verão. Olhando a natureza.

horas da vida que lembra e chora a infância vivida. Pálvula Falcão dos Silva. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir. Pega da talagada, papai. O Leleco também tá na área. E isso me faz ser criança outra vez. Leleco tatuado, um abraço a vocês. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, a chuva terminou. Lançamento da equipe Kit Fuga, na sala da Dana Albuquerque. Aqui. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. DJ Wellington Franjinha e a Saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus, por mais que eu encontre carinhos, não são como ser. Quero ver o Nick tirar essa aí no teclado. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender. Nosso amigo Henrique, eu conto com você, o gordinho luxuoso. Alô Pedrão, alô Nete, alô Mônica. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te... Aniversário da Branca hoje, 30 anos papai. Volte, 50 esqueça, a 40. Não deixe que as águas passadas nos... Empresário Ney da Estância de Materiais de Construção lá do Sideral. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. E Dieguinho, tá chegando o lançamento da vinheta da equipe Bananinha. Pode crer. Hoje estou só sem carinho. O Kaique Monteiro está aí, tá no circuito. Quando der meia-noite já era, papai. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. E todos meus erros passados você perdoar. Lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. O show que marca. e fica na memória. Essa é a dona da noite, luxuosa carroça da saudade, da ilha do Marajó. Bora lá! Rino da RW Multimarcas, um abraço a vocês! Já já Lanzini, papai! Luciete também, ela tá afim de um namorado, viu? Ela tá aqui, tá na pista. Ela quer um namorado que bata forte. O Romarinho aí no salão, é? Vai, Romarinho. Já já lançando! Vou saber do DVD! Aquela tá por aqui! Manda abaixo daí! Deu uma técnica de áudio! Claudinho, a criatividade e a competência que conquista você! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Não chama instrua! Alô, comadre Nanda! Meu compadre Vidigal! Está um circo! Tô só aquecendo, já já tem lanzinho! Passa, Paulo! Você está com a luxuosa carroça da saudade, a dona da noite.